Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. As morning rain, but the light that fell upon me turned to shadow when he came. Estão na Floresta Encantada, um programa dedicado a sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muito mais. Os druidas reunidos na Floresta Encantada com canções das décadas de 1960 e 1970, essencialmente. Por vezes também viajamos até outras décadas. E começamos com os Zombies, o grupo britânico que em 1968 lançou o segundo disco, Odyssey and Oracle, um álbum que não teve uma vida muito, muito fácil. Os Zombies, que já tinham lançado uma série de singles, também um disco pela Decca Records, uma das mais importantes editoras da época no Reino Unido, foram, na verdade, despedidos da Decca Records e, por isso mesmo, os Zombies tiveram que financiar do seu bolso as gravações de Odyssey and Oracle, um álbum que foi gravado nos Olympic Studios e também nos estúdios da EMI em Abbey Road, em Londres. Daí também um som tão bom neste trabalho. Mas, na verdade, o disco foi editado sem grande pompa e circunstância. A crítica mal o ouviu e também o grande público, e por isso mesmo foi um disco que passou ao lado de muitas pessoas na época, mas aos poucos tornou-se um disco de culto, e as reedições vieram a provar a importância deste trabalho até para a própria pop psicadélica de finais dos anos 60. Como disse, o disco saiu em 1968, ficámos com a faixa Maybe After He's Gone, uma das canções que podemos encontrar neste disco dos Zombies. A voz da banda dos Zombies chama-se Colin Blundstone, ele que em 1969 arrancou com a carreira a solo após o final dos Zombies, já que a banda não encontrara o sucesso comercial esperado, e em 1971 sai o primeiro disco de Colin Blundstone, o álbum One Year. É um disco com uma produção exímia, com muitos arranjos de cordas, e é desta forma que esse disco abre. She Loves the Way They Love Her. É Colin Blundstone, a voz dos Zombies, para ouvir agora na Floresta Encantada, num disco lançado em 1971, o álbum One Year, o primeiro disco do vocalista Colin Blundstone. No. Floresta Encantada, primeiro com Colin Blunstone, na voz dos Zombies, na faixa She Loves the Way They Love Her, para o álbum de estreia One Year, saiu em 1971, e nesse disco Colin Blunstone colabora com os antigos colegas nos Zombies, desde logo as teclas de Rod Argent e também Chris White, baixista dos Zombies. Entretanto, estivemos com os Blossom Toes, banda psicadélica britânica, formada em 1966, durou apenas até 1970, lançaram dois discos, We Are Ever So Clean, em 1967, dois anos depois, If Only For A Moment. Estivemos precisamente no disco de estreia dos Blossom Toes, We Are Ever So Clean, lançado em 1967, e desse disco retirámos a faixa I Will Bring You This and That. E agora há Bee Gees para ouvir. Seguimos para 1967, para o álbum First, o primeiro álbum dos Bee Gees a ser lançado a nível internacional, mas na verdade o seu terceiro disco, já que os dois primeiros tinham saído na Austrália e Nova Zelândia, mas nesta mudança dos Bee Gees da Oceania para a Europa e mais precisamente para o Reino Unido, aí sim os Bee Gees fizeram um novo trabalho, First, bem dentro da pop psicadélica que se fazia na época, muito próximo o som dos Beatles, por exemplo, e a ligação dos Beatles não fica só na música, fica também na capa, já que a capa muito psicadélica foi criada por Klaus Voormann, que também tinha criado, por exemplo, a capa Revolver para os Beatles um ano antes. Este disco dos Bee Gees chegou ao topo da tabela de vendas no Reino Unido e também nos Estados Unidos, no topo, um top 10, vá, mas foi um passo importante para o sucesso comercial de Bee Gees, que iriam depois aventurar-se por outro género de canções e de música, mas aqui bem dentro da pop psicadélica que se fazia na época, e vamos ficar precisamente com um momento mais psicadélico no percurso dos Bee Gees, In My Own Time, para o disco First, lançado em 1967. Puts on a motorcycle jacket and he weighs about 105. He's the kind of surfer, got a whole daddy haircut, and you wonder how he'll ever survive. He's the kind of frogman wearing 20 pounds of lead weight, and he's sinking in the sea like a stone. He's the kind of soldier got no sense of direction, and they send him in the jungle alone. But when the frost's on the pumpkin and the little girls are jumping, he's the heart of the son of a gun. He's got them waiting down the stairs just to settle his affairs, and they call him a spoonful of fun. He's the kind of person going riding on a skateboard, and his mind is raging out of control. He's the kind of person goes to drive a Maserati, puts the key inside the wrong little hole. He's the kind of ski bum tearing wild down the mountain, hits a patch where there ain't any snow. He's the kind of cowboy got a hot trigger finger, shoots his boot 'cause he's drawing kind of slow. But when he comes in for bowling, he's an expert at rolling, sends the pins up and lays them right down. He's got them taken for the heels, though they love the way he feels, and they call him a carnival clown. He's got a parachute and screaming like Geronimo, he makes a little hole in the ground. He's the kind of lover when a man hollers timber, got to stop and look around for the sound. He's the kind of artist rents a groovy little attic and discovers that he can't grow a beard. He's a human cannonball coming for a landing, and he wonders where the net disappeared. But when he takes off his shoes, won't come as news, that they're lining up in threes and in twos. He's got them pounding on the door, got them begging for some more. He's got them pounding on the door, got them begging for some more, and they can call him whatever they choose. Floresta Encantada, primeiro com os Bee Gees, em 1967, escutámos In My Own Time, para um disco perfeito de pop psicadélica, o registro First, lançado então em 1967 por parte dos Bee Gees. Entretanto, estivemos com Dana Gillespie no seu disco de estreia, em 1968, Foolish Seasons. Dana Gillespie é cantora, atriz, ela que editou vários discos e singles durante a década de 1960. Este disco, Foolish Seasons, tem, por exemplo, produção de Jimmy Page. Ela também teve uma relação, enquanto cantora, muito próxima de David Bowie. Aliás, a música Andy Warhol, escrita por Bowie, foi gravada por Gillespie em 1971, mas só saiu em 73, e já numa época em que David Bowie já era um nome grande, ou estava a ficar um nome grande. Ela que também canta, por exemplo, no tema It Ain't Easy, que surge no disco Ziggy Stardust de David Bowie. Estivemos com a faixa Hard Loving Loser, por conta de Dana Gillespie, em 1968, a rodar também na Floresta Encantada. Agora ficam os Guess Who, The Guess Who, uma banda do Canadá, formada em 1965. No seu percurso tem um disco que foi um enorme sucesso comercial, o primeiro grande sucesso comercial dos Guess Who, American Woman, que tem lá pelo meio precisamente a faixa que dá título, é o tema que abre esse disco, American Woman, que já conheceu inúmeras versões ao longo dos anos. Este álbum dos Guess Who é de 1970. Vamos ficar com uma das músicas deste registro, os The Guess Who, agora com No Sugar Tonight, New Mother Nature, para ouvir na Floresta Encantada. Lonely feeling deep inside. Corner where I can hide. Silent footsteps crowding me. Sudden darkness, but I can see. No sugar tonight in my coffee. No sugar tonight in my tea. No sugar to stand beside me. No sugar to run with me. Lonely feelings, yes, and I believe deep inside of the things I say. Find a corner. She hasn't got the faith or the guts to leave. We're acting with a hand in each other's way. Silent footsteps out to places you've been to. You wonder what you're gonna find. Sudden darkness. You know you've been wrong and it won't be long before you leave them all far behind. 'Cause it's the new Mother Nature taking over. It's the new Splendid Lady come to call. It's the new Mother Nature taking over. She's getting us all. She's getting us all. Estamos já embrenhados na floresta encantada desta semana entre amuletos e criaturas mágicas e, claro, os vários druidas que deambulam pela floresta. Primeiro estivemos com os da Guess Who, No Sugar Tonight, New Mother Nature, para o registro de 1970 desta banda do Canadá, o álbum American Woman. Entretanto, ficaram os norte-americanos da Left Bank no registro da Left Bank 2, o segundo álbum desta banda americana, saiu em 1968, uma banda que apresentava um som psicadélico, pop psicadélica, mas com muitos arranjos, daí também o termo Baroque Music, Baroque Pop, para identificar de facto os muitos elementos que esta banda colocava nas suas canções. Em jeito de curiosidade, várias segundas vozes que se escutam neste disco contam, por exemplo, com a presença de Steven Tyler, na altura conhecido como Steve Tallarico, Steven Tyler que se tornou, claro, no vocalista dos Aerosmith. A banda chama-se então The Left Bank, estivemos em 1968 com a faixa Nice to See You. E agora passamos para um momento mais próximo do rock progressivo e sinfónico, os Beggars Opera, banda formada em 1969, uma banda formada na cidade de Glasgow, na Escócia, e que conta nas suas fileiras com o teclista Alan Park, e refiro o teclista aqui, a presença do teclista, porque de facto as teclas têm um papel muito central no som de Beggar's Opera. Lançaram em 1970 o disco de estreia, Act One, pela editora Vertigo, e aqui fazem essa aproximação a um som de música clássica, como por exemplo a faixa que vamos escutar agora, Light Cavalry, onde os Beggar's Opera rearranjam aqui um tema escrito por Franz von Suppé, a música Poet and Peasant and Light Cavalry, uma música escrita por este compositor austríaco, identificado com o período romântico, ele que viveu entre 1819 e 1895. E as bandas do rock progressivo faziam muito isto, e daí também o termo rock sinfónico, o de querer transformar uma música de rock em algo maior, mais exuberante, com muitos arranjos, tecnicamente também muito, tudo muito sofisticado, e daí esse termo rock sinfónico. Chamam-se Beggar's Opera. Vamos viajar então até 1970, o disco de estreia Act One, e aqui com o tema Light Cavalry. Thank you.

interesting enough. I met a Mr. Man. He told me of his plan. He thought he'd thought of. Said it wouldn't work with no one on his side. He said till they decide he couldn't fail. No, no, you're right, but no thanks, Mr. Primeiro na Floresta Encantada, o rock sinfónico dos Beggar's Opera, em 1970, no disco de estreia Act One, escutámos a faixa Light Cavalry. E, entretanto, uma banda obscura norte-americana que nos chega através de reedições atuais, vem de uma cidade chamada Roseville, no estado de Michigan, nos Estados Unidos da América, um grupo que se chama Alley Pop, e o disco, o único disco, que o grupo lançou em 1968, um disco homónimo, Alley Pop, e escutámos No Thanks for Mr. Man, para uma banda americana que tentava reproduzir, de certa forma, um pouco do som que chegava dos Estados Unidos da América, especialmente a pop dos Beatles. Entretanto, e depois dos Alley Pop, fica o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa é o momento da Floresta Encantada em que destacamos sempre uma música de Frank Zappa. Hoje não vamos complicar muito, vamos mesmo ao início de carreira de Frank Zappa. Juntamente com os Mothers of Invention, o álbum de estreia em 1966, Freak Out, vamos ficar com o tema Help, I'm a Rock, e que revela muito do que é este universo muito único e especial de Frank Zappa e os músicos Mothers of Invention. Frank Zappa, em 1966. Todo É um mundo sónico deslocado este de Frank Zappa em 1966, hoje em destaque nos espaços o Viseva Zappa, Help I'm a Rock, para o disco Freak Out, o primeiro álbum de Frank Zappa e os Mothers of Invention em 1966. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada de hoje e para o final ficam os Beach Boys. Viagem agora até 1967 para aquele que se tornou o sucessor do álbum Pet Sounds de 1966, verdadeira obra-prima no percurso dos Beach Boys e que estabeleceu Brian Wilson como verdadeiro gênio musical. Os Beach Boys, que, e especialmente Brian Wilson, que a seguir a Pet Sounds começaram a trabalhar num álbum que se iria chamar Smile. No entanto, e depois de muitas semanas de gravação e sem fim à vista, o projeto foi abandonado, o projeto Smile, e a banda avançou para um disco bem mais acessível e deu como título a esse trabalho Smiley Smile, que reunia algumas das sessões que foram abandonadas por Brian Wilson para esse disco Smile, que durante décadas foi um disco perdido, mas que entretanto chegou a sair, já está cá fora, mas é uma edição bem recente em que foram recuperadas essas gravações de finais dos anos 60. Mas na altura, em 67, foi este o disco que saiu, Smiley Smile, e lá pelo meio está a faixa que vamos escutar agora e que fecha a Floresta Encantada, She's Going Bald. São os Beach Boys em 1967 e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Silken hair, more silken hair fell on her face and no wind was blowing. Silken hair, more silken hair lay near her pillbox down at her feet. She'd been on a trip. I peeked in and I saw she'd lost her hair. I thought I would tell she was going her. When she saw her shining forehead didn't stop, she swooned to the ground. Really flipped her wig so hard I blew my mind. I blew my cool, I blew myself over. She drew a comb across her scalp and brushed what she had left. I tried to salvage what I could and threw it in a sack. She made a beeline to her room and grabbed all kind of juice. She started pouring it on her head and thought it growing back. You're too late, mama. Enough mama. And upside your head. No more, no more, no more, no more. Upside your head. Too late, mama. Enough and upside your hair. No more, no more, no more, no more. Upside your head. You're too late, mama. Enough and upside your hair. No more, no more, no more, no more. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.